4-7 Special Electric. Alpha, Special Electric, Pantanal 5-5, se comer. Salvador, ground report, Zero 24, Black Portugal 024, taxi approved via MA, taxi India Alpha to Honda Point 1010. Thank you, my main emperor. And yeah, Alpha holding point 1, Portugal 024. And Honda Point, already tower 118.95, Portugal 024. And holding point, tower 118.95, Portugal 024. Muito obrigado e uma boa noite. No localizador tem um campo à vista, o TAM 3520. TAM 3520, torre 1895. 1895, TAM 3520. Gol 1866 para 2000 pés, altímetro no 094, está livre LS, reporta estabilizado. 2014, reporta estabilizado no XT, gol 1816. Informa, não estando com cheque de trem, o QNH marca 1903. Agora ajustado no 013, informará com o trem embaixada travado, TAM 3520. Autorizado. Ok, aguarde só um minuto, aguarde mais um minuto para iniciar, ok? Devido ao aeronave da Trip que vai ingressar até o pátio principal, vai aguardar mais um minuto, mais um minuto. Certo. O 556 observe o Portugal, após o Portugal, ingresso Juliette, portão 8. Após a aeronave da Portugal, ingresso Juliette, portão 08. 55, se cobera. Ah, passando Simbra, baixado e travado, TAM 3520. 3520, pouso autorizado, pressão na 0, vento 080 graus, 04 mais. Autorizado pouso na 10, TAM 3520. S, Gol 1816. Gol 1816, Torre Nono 895. 895, obrigado, até a decolagem. Até. 520 no solo 46, libera direito, chama solo 121, decimal 9. Libera direita, chama solo 129, TAM 3520. Tower, boa noite, posto ao 024, posto point 1010, pode passar. Posto mantém em posição. Salvador, bom dia, TAM 3520, livrou na sua escuta. 3520, táxi via Alfa, reporte antes do SDS. Alfa, reporte antes do SDS, TAM 3520. Travou com 816. Gente, com 816. Posso autorizar a opção na 0, vento 0, 8, 0 grau, 0, 6, 12 de nós. 0, vento 0, com 6, livre, posso com 816. Patrão de Salvador, Aerolíneas da Argentina, Lima Vito, Bravo, Zulu, Oscar. Ok, o Zulu Oscar está autorizado o início de reboque até a posição 07, agilizando, ok? Agilizando na medida do possível, autorizado. Certo. 520, ingresso Juliette, portão 3. Ingresso Juliette, portão 3, o TAM 3520. Solo 50, direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Salvador, boa noite, no meia, livrou, boa noite. Boa noite, no meia, táxi Alfa, reporte antes da GDF. Alfa, reporte antes da GDF. Gaza, 4.853, contact now Salvador Approach Control, frequency 120.8. Boa noite. Próxima Juliette, gol 1816. Ok, mantenha a posição antes da Juliette, no 816. Mantendo. Portugal 024 Tower. Salvador, boa noite, Portugal 024. 3,000 feet, flight level 370. Air Portugal 024, radar contact, climb to flight level 370, Puka departure. Flight level 370, Puka departure, Air Portugal 024. O 1816 vai observar a nave da Argentina sendo tratorada até o portão 7. Pode ingressar com cautela Juliette, portão 9. Juliette 9, 1816, já está encostando lá o Argentina. Aerolíneas Argentina, informa o término do reporte. Uma boa noite, obrigado. Sente. Estou no Salvador, na escuta do Tango Mike Índia. Afirmo. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o Finger de número 10, pátio 1. Três para qual Finger? 10, pátio 1. Agradeço a atenção, uma boa noite para... Solo é o Índia retornando? Prossiga. Copia a transmissão, senhor? Não, não. Repita aí, por favor. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o Finger de número 10, pátio 1. Exato. Até o portão 10 do pátio 1. Muito grato, senhor. Será informado o término. Ah, repita aí a matrícula, por favor. Tango Mike India. Papa Tango, Tango Mike India. Certo, um Airbus Atom, né? Afirma, senhor. 12685, secondary 12545. Airport Chicago 024. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Salvador, um bom dia, o TAN 3520, box 3 para Aracaju. Pesado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle em 120.8, torre 18.95, transponda 5076. Aqui, então está autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, curva esquerda, Jamo, aí pode voar direto Aracaju. 1208 é o controle de saída e aciona 5076 o TAN 3520. A saída Puca, inicialmente Puca. Após Jamo e direto Aracaju após. Afirmativo, é Puca, curva esquerda, Jamo, Aracaju, 3520. Correto, Jamo pronto para acionar. Mara pronto, TAN 3520. Altan 3520, 3, pushback acionamento. Aguarde autorização. Na sua escuta. Tango Mike India, solo. Pronto, senhor. Qual sua posição? Ingressando agora no portão de número 10, senhor. Gente, avistado. Vou estacionar a frequência livre. Tango Mike India. Será feito, grato. Tango 3520, portão 03, autorizado o acionamento push, entrando no táxi. Autorizado o acionamento push, chama para o táxi, o Tango 3520. Solo, Mike India retornando. Siga. Tomando o término do reboque, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Altan 3520 com 63 a bordo, Altana Recife, 1 hora e 52 para o táxi. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da pista 10, transferência para a torre. Bom dia. Índia e Alfa, ponto de espera, transferência para a torre, um bom dia. Altan 3520. TAM 3520, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3520, bom dia, autorizado ingresso, decolagem, pista 10, vento 090 graus, 049, altímetro 10, 13. Autorizado no 013, autorizado a linha de ingresso, a linha decola da 10, TAM 3520. Alô, bom dia novamente, Gol 8 no Sec, com informação Eco, autorização Guarulhos. Salvador, Gol 18 no 7. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Via Pezulu 10, bridge, a Pezulu 16. Arco Hotel Zulu, direto trilho. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5102. Autorizado Guarulhos, 360, Metrazoluna 0 Bridge, Metrazoluna 6, BHZ, DCP Bridge. Decola da 10, curva direita, Bel, Leda Bridge, 208, controle, 895, torre, 5102, transporte. Correto, chame pronto para funcionamento. Chamo, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520, decola subida PUCA, passa 2 mil pés. TAM 3520, bom dia, contato radar, submantém o nível 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, TAM 3520. Latam 3520, Semicentro Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, Latam 3520, bom dia. pushback acionamento, gol no 8, no 7, no 09. Autorizado, chame o próximo táxi. Livre, chame o táxi. 8, no 7.